Nordesta. NordesteSport.net. Ó, Lava Jato, Paiota 300. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela não gosta. As novinhas lá da favela, tá ligado, ela desembola. O zap ela não quer dar, mas se for o Pix, ela tá na hora. Toma, Pix. Toma! Agora a putaria começou. Toma, bora! Perdeu, perdeu, perdeu! Toma, Pix, toma! Toma, Pix, toma! Bora! Toma, Pix, toma! O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Vai, vai, vai. Toma, Pix, toma. Toma, Pix, toma. Toma, Pix, toma, toma. Vem no swing aí, ó. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela não gosta. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela desembola. O zap ela não quer dar, mas se for o Pix, vai, vai. Toma, Pix, toma. Manda aí, Danilo. Toda hora! Manda o Pix pra novinha, Danilo CD. Toma, Pix, toma. Toma, Pix, toda hora! Toma, Pix, toma. Vai, Alisson! Vai, vai! André Civis, o Mural de Icoala. E o senhor! Danadinho CD e Cacias. Eita, surra, surra, surra. Toma, Pix, toma. Toma, Pix, toma. Toma, Pix, toma, toma, toma. Joga pra cima, estromba Live Music. Na pegada do malandro. Tá, Necão Lanches. Necão Lanches. É tudo posto, presidente. Maretão, Evaldo, Júlio, Veículos. Vamos, José Bortos. Bora aí, Salgados. Marcos Osano, Grafra, Print, Mas.